O swing é o mesmo, a voz é a mesma, só mudou o nome, é o Tigrão, viu? Então vamos relembrar, quem sabe canta. Essa mulher enlouqueceu, ela quer botar em cima de mim, ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Essa mulher enlouqueceu, ela Marcos Tigrão, viu?